Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam bem-vindos a um novo episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo, voltando do seu treinamento nas montanhas, não sei, do seu isolamento social e virtual, né, aparentemente, o Jamon. Eu ainda estou tendo que voltar para ele depois disso aqui, que eu tenho uma prova de 3 horas para fazer, então... Minha nossa. E diretamente do Japão está o Jefferson. É, Xenoblade não acaba, pelo amor de Deus, não consigo fechar esse jogo dos infernos, né? Bom, a gente tem muito pra discutir sobre isso, mas eu também tô me arrastando no jogo, tá embaçado. eu só vou falar que vocês estão vendendo muito mais esse jogo, ouvi os podcasts anteriores aí, estão vendendo muito mais esse jogo. É porque não é pra vender, velho. É um jogo, sei lá, é um jogo da década passada que ainda aparece na década passada. É isso mesmo. É o maior resumo que a gente pode dar. Agora mesmo, eu acabei de comer uma pizza. E essa pizza, assim, era uma pizza de vegetais? Eu não sei, era uma pizza... De rúcula. Mas, tinha mais do que rúcula. Mas nossa, tinha muita rúcula. Tinha tomate. Era uma pizza, assim, eu não sei qual era. Não era vegetariana. Era pizza de vegetais, pá. Que era rúcula, qual tomate... Qual era o nome da pizza? Eu não lembro. Eu esqueci. Como você não lembra? Você pede a pizza e não lembra o nome? Eu posso até abrir o iFood pra tentar descobrir. Eu vou abrir enquanto eu falo isso. Mas a pizza, ela tinha rúcula, tomate, palmito e um queijo X lá. Mas ela tinha muito... E brócolis. Mas ela tinha muita rúcula. Mas muita rúcula. Você tinha... A minha pizza parecia a Floresta Amazônica vista de cima, basicamente. bem legal essa interpretação, que a Floresta Amazônica é uma grande pizza, né? É uma grande pizza... Então, mas eu acho que a minha tinha mais verde que na Floresta Amazônica. No momento, sim, né? Porque... com as queimadas, né? Mas, assim, eu me surpreendi. Não gostei, assim, é só o assunto pra trazer o assunto pizza à tona. E eu preciso contar essa história da pizza muito verde que eu comi. E que era muito mais uma salada do que uma pizza. E aí, nisso, eu queria saber qual é o sabor de pizza que vocês não gostam. Nossa. Quais são os que vocês não conseguem ver? É só isso que você pediu. Eu também. Eu odeio pizza de rúcula. Eu acho, assim, não me levem a mal. Eu vivi numa casa em que meu pai ficou pedindo pizza de rúcula pro resto da vida, assim. Todas as vezes era rúcula e, sei lá, marguerita, que eu acho a pizza mais merda do mundo. Sabe? A da pizza de mussarela, caiu manjericão, olha só, marguerita. Inclusive, essa pizza de jamão, eu acho que é meio que isso, né? Caiu palmito em cima da pizza de rúcula e virou outro sabor também. Mano, é vegetariana, acabei de ler essa porcaria. Mano, nunca... assim, se tivesse mais palmito, eu ia ficar feliz. Mas tinha muita rúcula. Não era mais fácil você ter tirado a rúcula? Tipo, pelo menos não, em excesso? É porque senão não ia ter mais pizza. Esse é o problema. Pensa uma pizza quando você pega mussarela e substitui a mussarela por rúcula. É basicamente isso que aconteceu ali. Entendi. Depende da pizzaria, com certeza, né? É isso que é foda. Porque, assim, a rúcula é mais barata que o queijo, né? Os caras tentam compensar a falta de algum tipo de sabor colocando rúcula em excesso. Mas você não gosta de rúcula nada, zero. De todas as saladas, eu acho a rúcula pior. Mas, assim, eu comeria durante o dia a dia, mas com pizza eu acho meio zoado, cara. Ah, me desculpem, vegetarianos. Inclusive, todo episódio eu tô atacando algum grupo e eu peço desculpas. Dessa vez é vegetariana. Começou com donos de chihuahua, agora são vegetarianos que gostam de rúcula, especificamente. Eu descobri aqui no Japão que eu não gosto tanto de pizza brasileira, porque muitos brasileiros vêm aqui no Japão e falam: nossa, a pizza aqui do Japão é tão ruim, saudades de pizza brasileira. Aí você vai lá e pede, pede no Facebook, pizza brasileira, né, pra entregar na sua casa. E eu falo, não era tão gostoso assim. Eu não sei. É que pizza brasileira, sei lá, a gravidade do Brasil favorece a pizza, dar esse migué. Porque eu sei que quando eu vou fazer pizza em casa, assim, já tentaram fazer pizza em casa, foi uma das piores coisas que eu já comi na minha vida. Então também varia aí, porque os caras daqui da rua brasileira aqui já manjam de fazer a pizza deles. Os daí estão tentando recuperar, entendeu? Pode ser, mas é que, assim, a pizza japonesa, ela é pior. Mas quando você tem, uma pizza brasileira ou uma fast food de pizza, eu prefiro fast food. Então aqui tem Domino's, tem Pizza Hut, e pra mim tá tudo bem, sabe? Tipo, não fico com saudade. Porque a pizza da fast food pra mim já é o suficiente, já é melhor ainda. Aí você experimenta aquela pizza tradicional, assim, que lembra o gosto da brasileira, você fala, não preciso. Então, não sei. Eu sou um brasileiro no Japão que não gosta de pizza do Brasil. Essa semana seria uma data especial para os fãs de videogames, né? Porque todo ano, depois de 25 anos, a gente teria E3, só que por conta da pandemia e talvez por conta de outras coisas que eles não queiram falar, a E3 não aconteceu, né? O que aconteceu foi que algumas empresas se mobilizaram para fazer alguns eventos virtuais, né? No caso, a Xbox, a Microsoft, ela fez uma apresentação bastante antecipada, fora desse período de 9 a 11 de junho, 9 a 13 de junho, que normalmente é o período da E3. Seria, né? 9 a 11 de junho seria E3 2020, né? É o que eles já tinham marcado, né? Mas a Microsoft antecipou, ela fez bem antes a apresentação dela. E a próxima já atrasou também, né? Ela falou que não quer apresentar nada nesse mês. É, verdade, verdade. A Sony fez uma apresentação essa semana, dia 11, dia 12, não lembro, foi dia 11, desculpa. E a PC Game Show fez uma apresentação no dia 13. No caso, acho que nenhuma outra empresa, né, essas empresas elas teriam uma conferência mesmo que ou física, né, E3, ou talvez digital, mas agora todos optaram por uma apresentação digital. Mas as demais apresentações, as demais empresas também não fizeram nada, né? Nintendo não fez um Nintendo Direct, apesar de ter soltado novidades, algumas novidades durante esse período de mês de junho. E as outras empresas não realizaram nada, Ubisoft, Activision, etc. Square Enix, a EA, né? Enfim. Como que vocês sentiram essa falta da E3, né, durante o mês de junho? Vocês acham que fez falta, não fez falta? A maneira como as empresas lidaram com a falta de novidades, vocês acham que foi justo, não foi? Eu acho assim, que eu fico com saudades. Na terça-feira, inclusive, terça-feira normalmente era a data do Nintendo Direct, né? Teve um site que fez uma live deles assistindo a E3 de 2010, e eu fiquei assistindo junto e fiquei com saudades de uma E3. Uhum. Mas eu acho que aquela coisa, a Sony, que foi a que mais, que na ano passado ela já não tinha participado, ela não tinha participado ano passado, né? Eu não tô louco. Não fez apresentação, foi isso. Não. Ela não fez e talvez você não esteja louco. Então talvez eu não estou louco. E aí ela não fez a apresentação, e ano retrasado a Sony também tinha sido bem fraquinho, porque ela tava guardando tudo, porque a geração já tava ganha, a Sony guardou tudo pro PS5, né? Que ia ser esse ano. Então ela tinha um monte de coisa pra mostrar, então ela acabou mostrando de qualquer forma. Falou assim, já que não vai ter a participação dela pra nada por causa do Covid, né? Que foi o final, né? O último pedacinho pra montar o caixão. Então... eu acho que, tipo, foi ok, mas é a Nintendo que eu mais espero, então fica essa saudade. Eu sinto falta de barulho. Eu acho que, assim, assisti a apresentação da Sony, eu gostei, mas, assim, é muito legal você ter, sei lá, num dia a Microsoft apresentando e no outro dia você já compara já com a Sony. A da Sony, sim. Ou com a da Nintendo. Eu acho legal, assim, porque, assim, quando você vê anúncio de muitos jogos... dificilmente, assim, é difícil acompanhar todos, mas também tem aquele negócio que, tipo, a maioria dos jogos não vai ser, tipo, pro seu paladar. Então, quando as coisas são picadas assim, você fica puxando um assunto e outro, aí fica, eu não sei, parece que tem menos entusiasmo, sabe? Tipo, pessoalmente, pra mim, assim, é um choque, assim, de, tipo, seria uma semana que eu ia gastar, sei lá, do ano e ver tudo que eu não me importo, tentando pescar alguma coisa que eu me importe, e agora fica meio diluído, sei lá, você vê aqueles, que nem aquele, quando teve anúncio do Tony Hawk, fala assim, nossa, isso ia ser uma coisa interessante no meio de um barulho, sabe? Mas um anúncio sozinho, aí você fala, só Tony Hawk, essa é a sensação amarga que deixa, eu não sei, acho que eu tô ficando velho, é aquele, vou terminar, sei lá, o podcast, na minha época que era bom, que tinha E3, acho que é isso. Não, mas eu acho que você tá certo, Jefferson. Por mais que a E3 ela tenha caído muito, talvez em audiência, mas com certeza em participação e também em relevância dentro do mercado, a E3 ainda é E3, sabe? Ainda é o momento em que todo mundo fica conectado para prestar atenção nas novidades dos jogos. Lá na feira ainda tem muita importância em questão de contato de mídia, toda a imprensa, principalmente nacional, né? Porque a gente acompanha também nas mídias nacionais, estão todas comentando sobre as novidades dos jogos. Então, Eu ainda sinto falta disso. O que eu não sentia falta é de ter ansiedade pra ficar vendo novidades dos jogos, né? Por exemplo, muita coisa, pelo menos eu, né? Eu sou muito ansioso. E no período de E3, pelo menos eu ficava na expectativa de, ah, eu preciso acompanhar tudo, senão eu vou estar perdendo o momento, né? O hype, a expectativa. E isso eu tô de boa. Pelo menos esse ano isso não aconteceu. E as principais apresentações que rolaram, eu consegui assistir da Sony e da PC Game Show. E foram apresentações mais rápidas, e eu acho isso mais justo também, porque numa E3, pelo menos, isso iria demorar um pouco mais, dado que a maioria das apresentações são ao vivo, né? Tem todo um mise-en-scène de eles terem que apresentar, pausar, tem show, tem um monte de coisa que não é só novidade de jogos, né? Novos jogos, enfim. Então eu acho que isso ajuda muito também. Mas, no geral, eu sinto falta também, que o Jefferson falou, desse impacto de todo mundo estar conectado e assistindo. E também eu acho que fica difícil ficar garimpando as coisas, porque a IGN nessa semana tava fazendo mão de... E vai continuar fazendo ainda, eu acho que vai seguir mais uma semana ou mais. Que a parte daquele Summer, coisa do Geoff Keighley. E aí nisso eles fica meio tudo tão jogado, assim, vai ter um trailer de um jogo que me interessa aqui nesse dia. E depois tem alguma outra coisa que me interessa daqui 2 semanas. Eu acho meio chato, porque eu não consigo acompanhar... aquela coisa, na época da E3 de 60, ver uma apresentação de 2 horas e... Ah, pronto, é isso da Ubisoft pro ano pra mim, sabe? É isso da Square Enix do ano pra mim. Pelo menos é mais sintetizado, né? Mais resumido o que eu vou ver. Agora não, agora, por exemplo, no meio da semana teve a localização de a Eggs 13... Aí tem no sábado, aí falam de Persona 4 Golden, e aí volta pro negócio da Sony que eu tinha que assistir naquele horário, então, tipo, fica muito diluído no período de tempo. E do jeito que é esse Summer Games, vai ficar diluído até agosto. Então é meio... Uhum. Eu fico meio ruim, porque parece que você tem que ficar ligado o tempo inteiro durante todo esse tempo pra conseguir pegar as coisas que estão saindo, porque senão você vai perder e aí vai outra notícia comer em cima e você vai perder o negócio. Aí você fica ligado e é uma coisa que não te interessa. Aí você fica, que saco, sabe? Sim. Eu acho que isso é questão só de você encontrar um canal de comunicação que você consiga ver tudo, né? De repente um site que tem todas as atualizações resolve. É que a maioria dos sites de portal de notícias, etc., não ajuda nesse ponto, né? Pode ser. Mas e a guerra? Você não sente falta de falar mal das pessoas? Eu sinto um pouco. E falar como as pessoas são idiotas, tentando justificar que o console dela é melhor que os outros. Mas isso não falta, Jefferson, porque, mano, PS5 foi apresentado e a galera tava comparando o gráfico com o Switch. Mas isso dos dois lados. Teve gente que tava atacando e teve gente que tava defendendo. O pior é a gente defendendo com gráficos de Xenoblade Chronicles ainda, que é de fuder. Não, então, mas o pior é, sei lá, eles com o Xbox, o Series X lá, eles falam, ah, não, o Lockhart é melhor, ah, não sei o que é melhor, ah, não sei o que é melhor, ah, SSD aqui é melhor, ah, sem loading. Os caras estão enchendo o saco agora, porque tá na época de lançamento de console, né? Então, tem esse blá blá blá mais forte agora. Então também, eu tô ouvindo bastante, só que eu gostava da sensação noturna de você chegar e falar, ah, hoje foi da Microsoft, amanhã é da Sony e vai terminar com a Nintendo, aí foi as apresentações da Big Three, né? Ah, mas, por exemplo, é um problema, é que agora, como muita gente tá de home office, talvez fique mais fácil você acompanhar ao vivo as apresentações, né, enquanto elas estão rolando. Porque um problema que era muito recorrente comigo, né, etc., é que você tinha que dar os migués no trabalho pra assistir, né, ou você pedia férias, várias vezes eu pedi férias só pra acompanhar E3. Esse ano isso não aconteceu, né, pelo menos as férias vão estar guardadas, apesar de que eu ainda vou tirar minhas férias em breve, né. No mesmo período, mas é meio que período de julho, assim, junho e julho, é período de férias mesmo. Tem isso, e pra mim tinha um problema maior ainda, que época de E3 acontece no mesmo tempo que Copa do Mundo. Aí era as TV de um lado e PC do outro, né? Isso é muito legal. Eu acho isso legal, mas eu não sinto falta de ter que ficar dando migué pra ficar vendo. De novo, isso reflete muita ansiedade de ter que ficar acompanhando muita notícia, né? E também, não é um bom momento pra você ter uma apresentação com tudo centralizado, tá, sabe? Com tudo que tá acontecendo no mundo, a pandemia, os protestos. Eu acho que você centralizar uma fonte de informação no momento e monopolizar o hype de novidades, né, principalmente nas mídias sociais, que é onde os movimentos estão ganhando mais força, eu acho isso um grande problema também. É, não é como se os lugares que estão olhando para os jogos estivessem noticiando os outros, né? Porque o escopo é diferente, completo. É, mas eu acho que toma espaço também, isso é um problema. É o que muita gente comunica, né? Mas, assim, no geral, pelo que eu comentaria, o que eu sinto falta, obviamente, é que nem o Jefferson falou, é do impacto social que isso tem, de muita gente tá comentando, enfim, mas eu acho que isso ainda acontece. Óbvio que tá de forma mais diluída. No geral, eu gosto mais pela não necessidade de você ficar ligado o tempo todo, você poder dar um tempo para assistir mais tarde, né, as apresentações serem mais rápidas. Só que, ao mesmo tempo, eu tô sentindo falta de Nintendo Direct e até a apresentação da Ubisoft, sabe? Que, às vezes, era um pouco mais tranquila, tinha pouca coisa, eu tinha que ficar ligado numa novidade ou outra, sabe? Quando a PC Game Show é uma apresentação minimamente esperada, tipo, que a galera realmente tem expectativas, aí você sabe que tem alguma coisa estranha. É, isso não tem como negar. Então, acho que a conclusão que a gente chegou é que eu e o Geomon, a gente prefere uma semana de inferno e acabou, não preciso mais ver, e o Mario não. É isso? Isso, isso. No caso de vocês, é 3 dias, né? É, mas tem os Treehouse da vida, né? Que a gente é idiota. E também, é verdade. Assistir Treehouse é muito gostoso. Ficar o dia inteiro assistindo os caras falando lá, besteira. É, ficar torcendo pra dar problema, né, de conexão no controle. É muito divertido, também acho. É, nessa semana, a gente já conversou a respeito, inclusive, a gente teve a apresentação do PlayStation 5 de uma forma mais presencial, assim, né? A gente finalmente viu a cara do console, e com memes e tudo, daquela versão de roteador que você tem escrito PlayStation 5. É o Seto Kaiba também. É o Seto Kaiba, é o Cell, no Dragon Ball Z, várias versões de PlayStation 5. E uma coisa que surpreendeu é que essa é a primeira vez que a gente tem um lançamento de um console com a versão disco e sem disco, né? Ele tem uma barriguinha pra encaixar o disco e tem uma versão sem a barriguinha dele. O que que a gente acha sobre isso? Qual é a nossa opinião sobre esse futuro, talvez só digital, que a Sony pontualmente mostrou logo de lançamento já essa versão? Pra que vocês acham que ela lançou essa versão? Vocês acham que esse talvez seja um futuro da mídia? É, e se faria sentido, né? No Nintendo Switch, talvez? Também. Também trazendo, obviamente, para o universo da Nintendo um Switch sem... ou um sucessor do Switch 2 sem cartucho, sem nada. Eu acho que essas duas versões do console da Sony, sei lá, é para tirar $50 e ficar um preço mais acessível. Que eles não divulgaram o preço, mas imagino que vai ser caro. Muito que a Microsoft fez com... qual que era o nome? Xbox Digital, não sei o quê. O Xbox S, né? É. Xbox One S. É mais nesse sentido. Eu não gosto de você lançar um console com essas duas variações, porque eu não acredito nas pessoas. Eu acho que vai ter gente comprando, sei lá, uma caixinha de um jogo e comprando o mais barato. Aí vai perceber que esse negócio não tem entrada. É, pelo menos essa é a minha impressão. O Wii U tá aí pra provar que as pessoas elas não entendem muito do que é, sei lá, só um conceito de console, né? Então, eu acho que quando você lança um console e você lançar com dois modelos diferentes, ou é uma coisa estética, do tipo controle cinza e controle azul vermelho, que nem o Switch foi, ou, sei lá, acho que as pessoas já estão acostumadas com aparelhos com tamanho de memória diferente. Então, sei lá, você vai comprar um celular, você sabe, esse celular tem 64, esse tem 120, não sei, 128. Acho que memória é uma coisa que já tá na realidade das pessoas. Então, a minha impressão é essa. Acho que se eu fosse lançar um console, eu preferia uma versão. Aí depois você vai diluindo, você vai fazendo modelos diferentes pra você fazer a mesma pessoa comprar 300 vezes e você ganhar dinheiro. Mas o que a gente vê na... com celulares, né, que você tem um lançamento de 3 celulares diferentes, assim, com versões diferentes. Já não implica que a gente tá tendo um consumidor que sabe olhar um pouco melhor sobre os specs do aparelho? Eu acho que essa perspectiva é um pouco diferente refletindo no caso da Apple. Por exemplo, a Apple, quando ela lança um aparelho, um iPhone novo, ela lança em diferentes modelos, mas a maioria deles é acessibilidade, né, de preço, considerando que um aparelho ele é mais simples assim, o iPhone nunca vai ser simples, né, mas ele tem menos requisitos para cumprir uma demanda de público que quer pagar um preço acessível, né, e um aparelho mais caro, né. Então, eles lançam esses dois modelos, mas a discrepância de preço é muito grande. Você pega um... Por exemplo, eles lançaram o iPhone SE, né? Você pega um modelo 16GB e 64, acho que a diferença é de $150, $200, pelo menos. Uhum. Acho que no caso, quando pelo menos do PS5, né? Essa questão não é muito na precificação, mas mais no controle de público para lançamento de jogo, né? Eu imagino que... No futuro, né, as mídias elas vão ser menos de acordo com a venda dos consoles. Eles vão conseguir controlar isso com o número de consoles vendidos também. Mas acho que o número de mídias impressas que vão sair vão ser menores, né? Quando um novo título for lançado, eles vão conseguir criar menos mídias físicas, sabe? Porque você já sabe mais ou menos pautado quantos consumidores só não tem a possibilidade de pegar, né? E acho que controlar melhor a quantidade de mídias digitais que vão ser vendidas, né? Porque é mais barato, no caso, para eles. Suponho, né? Não sei como é que fica em preço de servidor versus o custo de produção de uma mídia física. Eles não têm que pagar pra lojista também, né? É verdade. E tem a distribuição também, né? Enfim. Mas qual console vocês acham mais bonito? Com a barriguinha ou sem a barriguinha? Eu acho mais bonito sem a barriguinha. Mas só que eu não sei, por mais que eu sou uma pessoa que eu consigo contar aqui quantos jogos de Switch, sei lá, de PS4 que já tá no fim da vida, eu não devo ter nem 10 jogos físicos. Então eu sou uma pessoa que comprou muito pouco jogo físico. Mas eu não faço a menor ideia se eu seria uma pessoa que gostaria de deixar de ter a possibilidade de comprar o jogo físico se existe a possibilidade, né? Porque americana, Submarino, às vezes lança alguma... Ó, tá com um preço muito bom e eu quero pegar, entendeu? Alguma loja eu vejo físico e tá com um preço legal e eu quero pegar o jogo ali, né? O meu tá muito menos coleção, mas é mais a possibilidade que talvez eu não deixaria, por mais que eu goste mais do design da versão full digital. Eu acho que eu tô com o Jomon que... É meio complicado. Eu gostaria de ter a opção de pegar físico também, né? Apesar de que, assim, eu me desprendi disso no momento em que eu comprei Pokémon digital. Porque eu gosto de ter coleção de Pokémon, né? Agora, eu acho que a possibilidade de comprar físico quando estiver barato é muito boa. Porque se você ficar só no digital, você fica à mercê da própria distribuidora, né? Do caso da própria empresa que... Da PS Store, no caso, foi a Sony, né? Da eShop, se for a Nintendo. Eu tô refletindo mais no caso da eShop, né? Que mal e mal eles têm... Assim, eles têm promoções, mas... As promoções são muito controladas e são para muitos jogos antigos e tal, né? Então acho que é ruim nesse ponto você ter um console só digital. Eu acho que ter opção é que nem, sei lá, é que nem quando você pega o Switch Lite. Às vezes tem gente que só joga no modo portátil, mas e se um dia eu tiver a fim de colocar na TV? Aí você fica triste, né? Sim. Aí você só lembra da memória triste. Você não lembra que é muito melhor, sei lá, jogar no modo portátil um Switch Lite do que um Switch normal. É aquela coisa assim, eu não preciso, mas eu quero ter. Essa sensação do ser humano, ela é muito esquisita, mas acontece toda hora. Olha, esses dois casos eu acho que podem ser resolvidos, viu? Eu posso estar errado, mas com trambolhos ou com... trambolhos eu digo acessórios assim, externos que você pode conectar e talvez resolver esse tipo de problema. Ou você hackeia o próprio tipo, console e dá um jeito de soldar as peças que você precisa. No caso do PS5, você teria que soldar leitor de mídia física, né? O que não é um problema, dado que o histórico do PlayStation, a gente fez isso a vida inteira, né? Vídeo PlayStation 2 aí, que a gente só botava um chipzinho e já resolvia os problemas de preço. Você tá gostando de sempre se marcar aqui, né, mano? Agora eu tô ofendendo outro tipo de grupo, né? Os que compravam mídia física original. Oficial. Do PlayStation 2. Sim. No caso do Switch, você poderia colocar um jeito de inserir no Docker, sei lá. É isso aí, mano. Só lembrando que os trambolhos aí fizeram, sei lá, vários switches quebrarem porque não tava usando o dock oficial, mas tudo bem. Tudo bem, é porque eles são de empresas externas, mas ainda tem muita gente se privilegiando de acessóriozinho que você conecta no Switch e vai lá e baixa 800 jogos nele já. Que nem tem isso. Que isso, Mario? Não, tô te falando, cara. Do nada, velho. Não, não tô fazendo apologia, tô falando que existe. Existe. Tudo bem. E sabe? E não é de bobeira assim, é. Essa questão de hackear console e adicionar periférico pra você, tipo, contemplar uma outra realidade que não existe, sabe? Que ainda não tem no momento, ela é verídica, sabe? Ela existe há muito tempo. E no Switch ela acontece, no PS5 ela poderia acontecer também, de você dar um jeito de colocar mídia física pra leitura, né? É que eu acho ruim pensar num investimento inicial de, sei lá, $500 que vão ser, pensar, vou pegar um chipzinho, uma solda e mandar aqui. Eu acho meio complicado. Um chipzinho e uma solda, né? Sendo que adicionando $50 você já teria um negócio, né? Verdade. Mas é mais, o cara ele pega a versão digital e depois ele, puta merda, sabe? Esqueci. Aí vai lá e dá um jeito de arrumar isso. Por mais $50. Não, ou acho que seria mais caro que isso. E ficaria mais feio e perigoso de fazer. É, ótima solução, cara. A melhor. tô falando que é a melhor, tô falando que ela existe. Agora nós vamos para o jogo rápido, onde nós discutimos as notícias da semana de uma forma rápida. Nickelodeon Kart Racers 2 é anunciado. O lançamento acontecerá em outubro. E vai ter a Cora nesse jogo de corrida. Não vou falar. Esse jogo de corrida de baixa qualidade. o Lang assim. Também, da. Então. Sei lá, tá toda a trupe de Avatar aí. Eu sei que a Cora tá na capa. A Cora tá na capa? Hello Kitty Cruisers é melhor, não é, Jumo? Quem? Hello Kitty Cruisers. Eu não duvido. Não. Esses jogos de corrida de baixa qualidade, sei lá, eu prefiro os personagens da Sanrio do que da Nickelodeon. Nossa, cara. Eles não têm carisma. Tudo bem, vai. Eu gosto da Gretsuko, mas fora a Gretsuko, eu acho que não tem mais nenhum personagem de carisma. A Hello Kitty é carismática. Ah, sei lá. Eu realmente fiquei tentado a comprar esse jogo. Eu acho que ele é, com certeza, ele não tem mecânica de Mario Kart, eu não tô esperando por isso. É mais a diversão de controlar um personagem que eu gosto mesmo. Tem um no Switch, se você quiser, Mario, que entra em promoção o tempo inteiro. Nossa, pra você ver como eu tô ligado, eu caguei pra isso, nem olhei, mano. Eu literalmente não sabia da existência dele no Switch. Namco Museum Archives Volume 1 e Namco Museum Archives Volume 2 serão lançados no Switch no Ocidente em 18 de junho, né? Então, são duas coletâneas de jogos que acho que já existiam no Oriente, eles anunciaram para o Ocidente. Aí eles incluem jogos como Dig Dug, Pac-Man, Galaga, enfim. Coisa que a gente não tem idade para gostar, né? Será que não? São jogos meio clássicos, né? Na maioria de arcades ou esse tipo de coisa a gente viu esses jogos. É que a gente não viveu a época, só isso. Tá, isso é verdade, mas não sei, de algum modo a gente jogou Pac-Man, de algum modo a gente jogou Dig Dug. Vocês comprariam esses jogos? Não. As coletâneas, não. Não. Sim. Pac-Man World Championship eu acho legal, mas a versão clássica, não. Entendi. Que triste. Alex Kidd em Miracle World ganhará um remaster. Eu acho que ele não tem data, tá? Eu não confirmei, mas acho que ele ainda não tem data. Eu acho que não tem nem console, né, que vai sair, inclusive. Eles anunciaram que ia sair pra todas as plataformas, anunciaram? Não sei se anunciaram na informação que eu tenho agora, mas é mais uma coisa que... Mas provavelmente vai sair pro Switch, considerando o padrão desses remasters da SEGA. Acho que a Alex Kidd é um jogo muito clássico pra não ter remaster também. Essa direção de arte que a SEGA tá levando pra esses jogos clássicos eu acho muito legal, sabe? Todos estão meio parecidos, mas visualmente a Alex Kidd tá muito bonito, né? Não que ele já não fosse, eu achava ele bonito, a versão 8-bits dele, mas essa versão remasterizada chamou muita atenção. Eles estão dando pra desenvolvedores que provavelmente são fãs da franquia, né? Demos de Catherine Full Body e Haruka Beyond the Screen of Time 7 são lançados no shopping americano. Qual que é esse segundo jogo que eu não sei? Eu também não sei. Ah, cara, ninguém conhece esse jogo, mas ele basicamente é um jogo de RPG de uma série que já existe em multimídia no Japão, tanto em mangá quanto anime. Nesse caso, os jogos existem desde o Play 1. Mas basicamente é um jogo que você tem uma menina da idade escolar e, se não me engano, ela é descendente de uma linha de um herói, de uma grande vila do passado, da idade feudal do Japão. E aí também tem muito romancezinho no jogo. É o Tommy Game, mano, né? Isso aí. Ah, isso eu não sei. É jogo de menininha pra pegar menininha, basicamente. Menininha pra pegar menininho. É isso. Sim, no caso sim. Mas é um RPG, em todo caso. Eu só indico aí, joga em Katarina Fubori, por mais que seja transfóbico, paciência. A vida tem dessas. Paciência. Pelo menos a demo tá disponível no shop, você pode testá-la, né? Então, sim, pra ver como que roda aí e aproveitar quando lançar no Switch aí, dar essa grana pra Atlas. só lembrando. Você que... roda e vê que não roda bem e não dá. E não dá essa grana, então aí eu concordo. Apoio completamente isso. Assim, são dois jogos que antigamente eram exclusivos da Sony, né? Agora estão lançando pra eShop. Eu acho que os dois, baixa os dois, cara. Vê como é que eles estão. Nova atualização de Pokémon Masters trará batalhas com Champions, um esquema de Elite dos quatro e Alvo Shiny. Além de outras coisas que eu não coloquei também. Eita, essa atualização tá grande. É, vai ter esse sistema de batalha que basicamente você vai enfrentando os líderes de... os champions, né? Enfim, em sequência, como na Elite 4. Os ovos, se não me engano, eles vão adicionar mais ovos, porque já tem ovos, né? Mas essa possibilidade de Pokémon Shiny. E aí tem sistema de batalha novo também, que vai ter um modo novo que você enfrenta outros personagens em sequência, enfim. Eu só acho meio tarde pra colocar isso, eu não sei. Tem bastante gente... Acho que tem um público fiel, né? Pra eles estarem... colocando bastante conteúdo em Pokémon Masters. Só acho um pouco tarde pra eles colocarem tudo isso, porque o hype do jogo passou. Ah, mas é jogo-serviço, né? Eles têm que manter... tentar fazer essa chama voltar pra galera e fazer o jogo ganhar dinheiro a longo prazo, né? Deu pra ver que com o lançamento não deu muito certo. Eles estão... Eu acho muito legal isso, a batalha que eles estão travando pra tentar fazer isso aí e reverter. Brawlhalla terá um crossover com Ben 10 e nova atualização. Eu coloquei pelo meme mesmo, vocês vão estar tá em choque agora. Né? Não, eu achei meio surpreendente o Ben 10 entrar nesse jogo, mas tudo bem. Minha experiência desse jogo foi tão ruim que eu nunca mais toquei nele. E não tinha os caras da Adventure Time nesse jogo? Não. Gostaria que gostaria que tivesse, tá? Até por isso que eu queria comentar que é diferente de Smash, assim, essa atualização aparentemente ela é gratuita, tá? E outro ponto é que são personagens que não são diretamente do jogo, né? Tipo, não é um novo personagem que eles estão apresentando, né? Personagem que você já conhece de uma franquia de desenhos, e eu acho isso legal. Ó, tem sim. Tem Adventure Time? Tem, tá, eu tô vendo aqui Brawlhalla Week, Adventure Time é crossover event. Eu não sei se eles são só ícones ou se são jogáveis, eu chutaria que eles são jogáveis. Nossa, né? Eu não sabia disso. Mas, bom, então... Ele é uma parceria com o Cartoon Network mesmo que eles têm. Então, eu acho que é isso que agrega, sabe? São esses personagens vindos de uma franquia famosa. Tá bom, Smash tem isso, mas não é dos videogames. Eu acho que ficou legal isso, sabe? Então, Goku pro Brawlhalla. Eu apoio essa luta. Pior que o Goku no Brawlhalla ficaria estranho. É isso que eu ia falar. Virou Mugen mesmo, mas Mugen, enfim. Mas... sei lá, eu achei interessante esse tipo de coisa. Novo trailer de Paper Mario The Origami King detalha modo de batalha do jogo e outras coisas extras, né? Como modo do mapa, que você vai ter que implementar buraco, todo escondido e por aí vai. Tem sistema de partners. O sistema de partners ele foi meio que confirmado, né? Até então a gente só tava entendendo que tinha algum dos personagens te seguindo, mas de fato... o sistema de partners voltou, né? São restritos, pelo que eu entendi. São, tipo, alguns dos personagens, o Bonbon, o Kamek, né? É mais ou menos o mesmo esquema dos primeiros dois, mas os personagens não têm um design característico, assim, né? Nos primeiros dois eles tinham um design bem, bem diferente do resto dos outros personagens. Mas eu acho, tipo, eu vejo eles indo pro caminho que os fãs querem, mas eu ainda acho que tá meio longe do que os fãs querem, porque já vê que não tem sistema de XP ainda, né? E aparentemente o sistema de itens lá, de ataques que você tem, você acaba quebrando os seus ataques, né? Eles pegaram um pouco de Fire Emblem nisso. E pra você ter justamente a rotatividade lá, que era os stickers, as cartas que você coloria, agora, em vez de ser só uma vez, você vai quebrando o item. Então, fico interessado pra saber como que vai funcionar, se vão conseguir trazer motivação pra batalha. Respondendo, eu acho que não, porque me pareceu um sistema de batalha muito fácil. É, deu pra entender muito claro como é que ele funciona no vídeo, sabe? É, de você manipular as três linhas lá pra você colocar os inimigos de uma maneira que você facilite seu ataque, né? E mesmo que você perca, ainda tem aquele público que vai ficar te assistindo lá que aparentemente vai te ajudar, mesmo que você erre alguma coisa. Então, acho que as batalhas vão ser bem rápidas, bem práticas, e se não tiver XP, não vai ter motivação nenhuma pra você participar delas. Eu só quero dizer que eu fiquei tonto assistindo o trailer. Não, mentira. Eu não sei. É, acho que isso aí é só jogando pra ver se vai ser divertido ou não. Para você que ouviu até agora, não deixe de comentar em nosso site sobre tudo que a gente discutiu neste episódio. Sobre a falta da E3 ou as demais conferências, pelo menos as conferências tanto da Sony quanto da PC Game Show, o que, é que você achou das apresentações. Sobre a apresentação do PlayStation 5 em si, sobre a possibilidade de novos consoles com dispositivos de mídia ou sem mídia, né? Ou sobre qualquer outra coisa que você queira discutir, porque a gente vai ler o seu comentário no próximo episódio do Karaokê 64. Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.